Kelvin. Este sim toca e faz a onda. Opa, opa, opa, Thalita tá mota. WMDR vai sarrando em tu garota. Ela de bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. Ei, WMD. Teu bumbum balança, então joga essa ponta que toma. Joga essa ponta que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga essa ponta aí, tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa ponta que toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Joga bumbum balança, então joga essa ponta que toma, toma, toma, toma, vai lá na toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá ouvindo. Olá, DJ Kelvin. Vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossega essa pita. Bandida, sossega essa pita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossega essa periquita. Ei, bandida, sossega essa periquita. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha pro céu. Então pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Não adivinha, não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha, vai pra cima, não adivinha, não adivinha, vai pra cima. Não consigo mais beber, não consigo mais beber, não consigo mais beber, não consigo mais beber, não consigo mais beber. DJ Lohan que tá tocando. Foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida. Vem bandida. Vem bandida. Vem bandida. Vem bandida. Vem bandida. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Não era tu que era bandida. Bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida, vai bandida. Olá, DJ Kelvin. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque